Sei que algum dia alguém me fará sorrir. Um dia verei a vida terminar. Então irei chorar tudo que resta em mim. Lembrarei que ainda posso imaginar. Olhos de cada pessoa, algo mais, uma ilusão. Ossos vêm chorando, lutando à toa.